Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E hoje programa repleto de músicas boas, como sempre, e o nosso quadro Escolha a Sua Música, com mais três músicas que eu tenho certeza também difíceis de serem escolhidas, e o resultado do Escolha a Sua Música da semana passada. Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o programa especial do mês, programa que é feito por você, ele é produzido por você, é o último programa do mês. Você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. Você vai dizer assim, mas é difícil escolher 15 músicas que a gente gosta. É difícil, sim. Concordo que é. Mas como sugestão, fica assim, a dica, né? Aquelas que você não ouve há tempo, assim, que não tem facilidade de ouvir. Ok? Então a dica tá aí. Para tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje, ouvindo, relembrando a voz bonita do nosso querido Luiz Cláudio, cantor mineiro, uma voz muito bonita, muito gostosa. Ele vai cantar pra gente Amor Sem Adeus. A composição é do Tom Jobim e do Luiz Bonfá. O dia que você gostar de mim será o meu dia mais feliz. Os seus olhos hão de ir de encontro aos meus na manhã desse amor que nasceu. Então desse encontro irá nascer o amor que eu sempre desejei. Os seus lábios hão de ir de encontro aos meus na manhã desse amor sem adeus. O amor que eu sempre desejei. desejei. Os seus lábios hão de ir de encontro aos meus na manhã desse amor sem adeus. Ouvimos na voz bonita do Luiz Cláudio a canção Amor Sem Adeus, do Tom Jobim e do Luiz Bonfá. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação. Elza Soares canta, de Jorge Aragão e JB, Malandro. Vamos ouvir? De Jorge Aragão e JB, ouvimos na voz da Elza Soares, Matando Saudade, Malandro. Marisa Monte canta dela, Gentileza. Gentileza foi era um morador de rua que, por muitos, considerado louco, mas ele deixava mensagens, ele pintava, ele grafitava mensagens de otimismo, né, sempre pregando a gentileza. Se isso for louco, o mundo deveria ser um manicômio. E a Marisa Monte então fez essa canção. Ele ficou famoso aqui no Rio, né, em várias pilastras de viadutos, enfim, em vários muros. Ele registrava, né, a sua presença, a sua marca, deixando mensagem de otimismo. Nos deixou, já tem um tempo, calculo que uns 6, 7 anos atrás. Vamos ouvir então com a Marisa Monte, dela Gentileza. Ouvimos na voz da Marisa Monte, a composição dela, Gentileza. Esse é o programa Bate-Papo Musical, que é produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. E para você entrar em contato com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, seu voto para o Escolha a Sua Música, também a sua lista de 14 a 15 músicas para o especial do mês, também seu pedido musical, se quiser, pode ser de viva voz. Basta anexar o arquivinho gravado ao seu e-mail. E o e-mail, então, para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. Moraes Moreira canta Vida, Vida. Composição Moraes Moreira e Luiz Galvão. Da imaginação para muito além da imensidão. É voar nas asas da imaginação para muito além da imensidão. Vida, vida, que mais te quer ainda? Linda vida, que mais te faço linda? Luz da fruta, beleza que desfruta da riqueza que Deus em ti oculta. Quero mais. Vida, vida, que mais te quer ainda? Linda vida, que mais te faço linda? Luz da fruta, beleza que desfruta que Deus em ti oculta. Quero mais. Ouvimos com Moraes Moreira, do Moraes Moreira e do Luiz Galvão, Vida Vida. Na sequência, Ney Matogrosso canta Promessas Demais, a composição é de Zé Barreto, M. Moreira e Paulo Leniski. Vamos conferir? Onde nós dois somos um, Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Ney Mato Grosso, Promessas Demais, e a composição de Zé Barreto, M. Moreira e Paulo Leniski. Na sequência, vamos relembrar Os Doces Bárbaros. Em 76, juntaram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia e formaram Os Doces Bárbaros. Gravaram então dois álbuns. Vamos ouvir com então Os Doces Bárbaros, O Seu Amor. A composição é do Gilberto Gil. Livre para amar, livre. livre para amar. Livre para amar. O seu amor ame-o e deixe-o ir aonde quiser. Ir aonde quiser, ir aonde quiser. O seu amor ame-o e deixe-o brincar. Ame-o e deixe-o correr. Ame-o e deixe-o dançar. Ame-o e deixe-o dormir em paz. O seu amor ame-o e deixe-o ser o que ele é. Ouvimos Matando Saudades dos Doces Bárbaros, O Teu Amor, composição do Gilberto Gil. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, também o seu voto para o Escolha a Sua Música. Antônio Adolfo e Tibério Gaspar compuseram e Tony Tornado gravou BR3, uma crítica ao então regime político vigente no Brasil no ano de 1970. Vamos conferir? Outra vez a gente ouvimos nessa bonita interpretação do Tony Tornado, BR3, composição Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, BR3, que é o trecho da BR-040, BR-040, que vai do Rio a Belo Horizonte. Era então, naquela época, a BR-3. Dorival e Nana Caymmi cantam Acalanto, composição Dorival Caymmi, que chama a atenção para a doçura dessa canção e da interpretação e da melodia dessa música. É um maravilhoso. Vamos ouvir? Escolha a sua música. Abre a porta. Apareci. A mais bonita. Milagre, noites com sol.

pressa meu livro, querendo te empresto. Sintere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Ouvimos com Luiz Melodia, do Luiz Melodia, Pérola Negra, né? É mais uma pérola da MPB. Chico Buarque canta dele, ele lembra do começo da carreira do Chico Buarque, Januária. Toda gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia pra chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem apela. Quem madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo o sol quando desponta, logo aponta os lados dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai pro mar, levanta a vela da batalha. Toda gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia pra chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem apela. Quem madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo o sol quando desponta, logo aponta os lados dela. Faz que não dá conta de sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai pro mar, levanta a vela da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá, da batá. Quem madruga sempre encontra Januária. Bonito, né? Muito legal. Anos 60, começo da carreira do Chico Buarque. Januária, cantou Chico Buarque, a composição dele, Chico Buarque. De João Bosco e Aldir Blanc, Elis Regina canta pra gente agora. Dois pra lá, dois pra cá. Né? Aquele estilo bolero, bem gostoso, bem romântico. Vamos ouvir? Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais, o teu perfume gardenia. E não me perguntes mais, a tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá. De um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá. Ouvimos com a Pimentinha, Elis Regina, do João Bosco e do Aldir Blanc, grande dupla de compositores, né? Dois pra lá, dois pra cá. Elis Regina, que não tinha tempo ruim, né, pra ela. Cantava samba, cantava bolero, cantava canção. Tudo muito bem, tudo muito bem interpretado, tudo muito sentido. Essa é a verdadeira intérprete, né? Aquela que, como diz o outro, que vier traça. Muito bom, Elis Regina era realmente uma belíssima intérprete. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, como eu sempre falo, vamos fechar o nosso encontro com chave de ouro, ouvindo uma dupla da bossa nova, bastante comum, dupla de compositores, Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal, Você. A interpretação belíssima é do Dick Farney, e a voz bonita também da Norma Bengel. Norma Bengel, que além de cantora, era atriz. Norma Bengel, que morreu também há pouco tempo atrás. Vamos então, fechando o nosso programa de hoje com essa belíssima canção. Vamos ouvir?